Panorama Agrícola para 8 de maio de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, 8 de maio de 2012, está no ar o Panorama Agrícola. Um abraço para você, nosso ouvinte, da equipe que faz o Panorama Agrícola. Eu, Mauro Moira, o Eduardo Maier e o Márcio Peixe nos trabalhos técnicos e na mesa de som. O ditado de hoje é: só se percebe o valor da água quando a fonte seca. Confira as atrações do programa desta terça-feira. Uma dica para você parar de fumar. Noticiário: Cooperativa de Santa Catarina expõe produtos na maior feira de supermercados do mundo. Conselho Monetário Nacional aprova renegociação e prorrogação de operações de crédito. E na entrevista você confere cursos técnicos e profissionais para o jovem rural no ensino médio. Quer participar aqui do Panorama Agrícola? Então envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Quer parar de fumar? Estudo realizado na Austrália indica que a forma mais comum e eficaz é parar abruptamente, ou seja, de um momento para o outro, ao invés de usar remédios ou reduzir progressivamente. Se parar de fumar repentinamente não deu certo no seu caso, não tem problema. Tente mais uma vez. É hora das notícias. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, está participando do Congresso e Feira de Negócios em Supermercados que a Associação Paulista realiza esta semana até quinta-feira em São Paulo. É a maior feira do mundo no segmento supermercadista e o MDA está apresentando e disponibilizando ao setor o Armazém Virtual ou a ferramenta virtual Rede Brasil Rural para impulsionar vendas da agricultura familiar direto aos supermercadistas. A Rede Brasil Rural é uma plataforma eletrônica de comércio que reúne cooperativas de produtores rurais, fornecedores de insumos, consumidores públicos e privados e integra o agricultor familiar ao mercado. Na feira em São Paulo estão 9 empreendimentos da agricultura familiar já cadastrados na Rede Brasil Rural. Entre eles a Cooperativa Regional de Comercialização do Extremo Oeste, a Cooperoeste aqui de Santa Catarina. O Conselho Monetário Nacional autorizou a prorrogação e a renegociação de operações de crédito do Programa de Sustentação de Investimentos feitas por produtores rurais que tiveram prejuízos com a seca no sul do país. As propriedades beneficiadas devem estar em municípios que decretaram e tiveram reconhecida a situação de calamidade pública em decorrência da adversidade climática. Aqui na região sul, os produtores em situação de adimplência em 31 de dezembro de 2011 podem prorrogar até 15 de setembro deste ano o pagamento das prestações compreendidas entre 1º de janeiro e 14 de setembro de 2012. De acordo com o Ministério da Fazenda, os produtores que tiveram redução comprovada por laudo técnico superior a 30% da renda podem renegociar até 100% das parcelas com vencimento em 2012. A formalização das prorrogações ou renegociações deve ser feita até 30 de dezembro deste ano para as operações contratadas aqui na região sul, informa a Agência Brasil. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com Gilmar Antônio Zanlucchi, que é superintendente do SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em Santa Catarina. E o assunto, educação, Pronatec no campo. Do que se trata esse programa, Dr. Gilmar Zanlucchi? Esse programa, chamado Pronatec, trata-se de um convênio entre o Ministério da Educação, MEC, e a CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, e encaminhado e as regionais, as administrações regionais, através do sistema FAESC-SENAR, em Santa Catarina, nós, em parceria com os sindicatos rurais e com a Secretaria da Educação, no setor de educação profissional, nós estamos no aguardo da demanda da matrícula, na verdade, da pré-matrícula e matrícula de alguns colégios para que possamos atender alunos do ensino médio com o propósito de trabalharmos através da nossa instrutoria, através da nossa equipe de instrutores, uma carga horária de 160 horas, onde nós vamos trabalhar basicamente com a bovinocultura de leite na região do meio oeste, extremo oeste, enfim, alguns treinamentos na área de olericultura, também contemplando outras regiões. O aluno interessado nesses cursos deve proceder como, Gilmar? Na verdade, como se trata de início de trabalho, nós vamos trabalhar com 25 turmas no estado, onde através da parceria Senar e Secretaria de Estado da Educação, já estão mapeados os municípios e as escolas. Então, o que está se fazendo nesse momento é um contato com as secretarias regionais através do setor de educação, através da diretoria de educação, junto com a direção de escola e o nosso supervisor regional, para que juntos possamos mobilizar e sensibilizar as pessoas, que são esses alunos, interessados em realizar esse treinamento, essa qualificação, na verdade, porque trata-se de uma carga horária significativa, paralelo à educação formal, né? Então, na verdade, estamos numa fase transitiva, onde efetivamente a aula está se projetando para o final do primeiro semestre, início de segundo semestre, praticamente em todas essas turmas, onde eu acredito que nós temos o potencial em ampliar esse trabalho, porque trata-se de 25 turmas a título de projeto piloto, apesar de que esse Pronatec tem uma abrangência a nível nacional, porque o Senai já trabalha há mais tempo com o Pronatec, o Senac, enfim, o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, está tendo pela vez primeira a experiência de desenvolver e ampliar esse trabalho. Além da bovinocultura de leite e da olericultura, algum outro segmento será contemplado? Nós temos previsto na região sul, junto ao Aras, lá de Araranguá, a questão da equidicultura, né? Então, com a carga horária ainda maior, que são 320 horas. Num caso específico, onde será uma experiência inédita e vamos estar qualificando pessoas para que tenham uma noção teórica e prática da doma racional, né? Então, existe uma infraestrutura privilegiada onde você pode conseguir dar esse ensinamento com a devida segurança, porque trata-se de pessoas ainda com idade abaixo de 18 anos, então temos que ter o cuidado redobrado, porque nós estamos aí oportunizando essa capacitação para pessoas que estão abaixo dessa faixa etária dos 18 anos, que nós temos todo o cuidado que a legislação exige da questão da saúde e segurança na questão prática, principalmente, né? Gilmar Antônio Zanlucchi, superintendente do Senar em Santa Catarina. Muito obrigado pelas suas informações. Nós que agradecemos pela oportunidade. Os primeiros municípios a receberem este programa de capacitação e qualificação do Senar e do Ministério da Educação foram definidos com base na demanda das atividades de cada região aqui em Santa Catarina. Bovinocultura de leite será ofertada em Pinhalzinho, São Lourenço do Oeste, Palmitos, Dionísio Cerqueira, São José do Cedro, Itapiranga, Campo Herê, São Miguel do Oeste, Iporã do Oeste, Água Doce, Papanduva, Chapecó, Seara, São José do Cerrito, Braço do Norte, Presidente Getúlio. O treinamento em olericultura será oferecido em Abelardo Luz, Urubici e Angelina. Já Araranguá vai receber a capacitação em equidiocultura. Semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena pra evitar poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes.